E aí, filhas? Ó, cancela o sentimento, viu? Cancela, cancela, cancela. Portal do Arrocha. Não era pra passar do beijo, mas passou. Não era pra ficar no quarto, mas ficou. Amanheceu, inédito que aconteceu. A gente nem se enrola, fala no lençol direito. Mas essa noite vai me bater forte que deu medo. Foi estranho. Depois do amor escutar da sua boca, eu te amo. Cancela o sentimento e fala que me ama. A gente acorda junto, não estraga tudo. Não traz o coração pra cama. Cancela o sentimento e fala que me ama. A gente acorda junto, não estraga tudo. Não traz o coração pra cama. E aí, filhas? Cancela o sentimento, vai. A gente acorda junto quase todo dia, não estraga tudo. Vai. A gente nem se enrolava no lençol direito. Mas essa noite a vibe bateu forte que deu medo. Foi estranho. Depois do amor escutar a sua boca, eu te amo. Cancela o sentimento e fala que me ama. A gente acorda junto, não estraga tudo. Eu traço o coração pra cama. Cancela o sentimento e fala que me ama. A gente acorda junto, não estraga tudo. Não traz o coração pra cama. Cancela o sentimento e fala que me ama. A gente acorda junto, não estraga tudo. Não traz o coração pra cama. Cancela o sentimento. Eu falo que me ama. A gente acorda junto, não estraga tudo. Não traz o coração pra cama. Eita, Maria! Que delícia, hein? Faz isso não. Traz o coração pra cá, não, traga. Deixa ele quietinho.